Alô, Altan 3520, cidade da área. Base 5195, descida a 1150. Altan 3520, bom dia. Aciona a identificação, desce para o 050, chega de remate. Desce ao 050, Altan 3520. Ah, tem condições de voador na pista de direção. Altan 3520, voa Duna, desce para 2000 pés, ajuste onda 08. Descendo para 2000 na proje Duna 08, Altan 3520. VIP 5317, chama Recife, 12545. 2545-5317. Salvador, é, bom dia, boa noite, não tem informação de área. Meia, bom dia, sendo identificação, autorizada chegada a mar e desce, mantém o nível 050, o ajuste no 098. Ok, na mar, 50, no 8, no meio. Utilizando o localizador visual, tem a 3520. 3520, completa aproximação, torre no 8 decimal 6. 286, boa, tem a 3520. Boa. Torre Salvador, tá 3520, estabilizado em LS. 520, gente, avistado. O ajuste é 1-0-8, tá autorizado o pouso na 1-0. Minha autonomia 0 graus 079. Ah, CN, tá 3-5-2-0, livre pouso na 1-0, tá baixado o travado e vamos estar com um forte chiado no fundo aí da transmissão. E agora melhorou um pouco o tá 3-5-2-0? Agora sim, clareza 5. Sente. Então 3520, só para informação, é chuva, chuvisco leve sobre o campo, porém vista seca ainda. Tá ciente, tá visual aqui, tá com uma chuva aqui no, na esquerda da pista e à direita da pista. Boa noite, no meia décima tem 2000 pés, o ajuste na 098, reporta estabilizado na LS, que se rei da pista na 0. Ok, 2028, reportado na LS. Tá 3520 no solo aos 38, táxi autorizado, Alfa e Juliette, o gate é o 04. Livre táxi Alfa e Juliette no 04, tá 3520. Sexei, noite no meia. Noite no meia, torre no noite de sinal meia. Sente. Voador, bom dia. Noite no meia. Boa noite no meia. Avistado. O ajuste no 0 no 7 agora. Informa uma chuva leve até a segunda milha da final da 1-0, aproximadamente 2 milhas. Não chove na vertical do campo. Pista encontra-se seca. O vento 190 graus com 9 nós. Tem pouso autorizado na 1-0. Positivo então. Estamos ciente, obrigado. E teve pouso na 1-0. Gol 1-8 no meio. Noite no meio, no som, os 47, libera a direita. Táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 05, nesta frequência. Ativo. Libera a direita, Alfa, Juliette, portão 05. 189, obrigado.